peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Grani Neiva indústria de granitos, Sinália Neiva antes exposição. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Descoberta em 96.2 de França, Orléans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h06 sur Radio Arc-en-Ciel. Heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Donc comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez nous écouter sur la station 96.2, mais aussi sur internet, sur le site www.radio-arc-en-ciel.fr. Eh oui, on est le vendredi 9 juillet et question météo, c'est pas encore ça pour un mois de juillet. Il fait actuellement 23 degrés et c'est nuageux. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous envoient des messages pour nous encourager. Surtout, ne changez rien et continuez à nous envoyer vos messages ou nous appeler sur, au studio au 02 38 43 48 00. Et pour tous ceux qui prennent la route, qui sont en vacances, surtout faites très très attention sur la route. Respectez bien le code, les distances entre les voitures, tout ça. Et on commence tout de suite avec Alex Navarro et José Melo. Es mulheres estão mais bonitas. Qualquer coração.

suas tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrete, animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrete, animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrete, animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrete, animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrete, animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrete, animação. La, la, la, la, la. Atrás dela, sempre a pedir para ela um abraço e um beijinho. Sei que ela gosta de mim, mas eu não sou assim. Eu preciso de carinho. Ando sempre a pensar como ela me há de dar só mais um miminho. Eu passo por ser um chato, mas nunca dou com barato. Quero mais um bocadinho. Ela sabe que eu sou assim, isto cá para mim é só para me ver sofrer. Eu não estou a aguentar e para me safar, já nem sei o que fazer. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Quando vamos para a cama e é que ela me engana, diz hoje é dia não. Eu começo a ferver, já não sei o que fazer com esta situação. Dou voltas na cama para ver se ela me ama e sem me dar razão. Mesmo assim a sofrer, com ela vou viver. É dona do meu coração. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Thank you. Roda, roda, cantinha. E um bumbum sempre a donar. Depois dá outra voltinha. as bombocas, roda, roda, cabecinha. E eu continuo avec o Carlos Pires, a minha aldeia. Continue avec o Toque Dança, o Português. Et celle-là, est pour mon ami Alberto, car je sais qu'il aime bien ce groupe-là. Donc je sais qu'il doit être en train de nous écouter sur un de ses chantiers. Sem pudor, eu vou cantar até estar rouco e ver o

oui, c'était Bandalouse, Beige à Beige. Et on continue avec Emmanuel, Zimbabwe. Senta aqui no colinho do papai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. essa daqui, gatinha. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. No Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. No Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. De repente no horizonte, como de um tempo sinal, descem imigrantes de terras distantes e invadem Portugal. Com um bando de andorinhas, quem os vê cruzar a serra, trazem novidades, malas e saudades, mudam o céu da nossa terra. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. No Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. No Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Igrejas enfeitadas, procissões e romaria, abrem-se os braços em longos abraços de saudade e de alegria. Bandas andam pelas ruas, brindam copos de aguardente, estouram os fogos, os rapazes novos dão boas-vindas à gente. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. Da Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. Da Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Tu vai chegar, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vai abrir a porta, acho que é. 96.2. La FM en couleur. Os quatro meses, quem leva a mal na festa?

também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chamem por mim. Paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda a briga de amor é assim. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chamem por mim. Paixão não morreu, acredito. Se eu desejo, sou eu, acredito. Toda a briga de amor é vida. Cheiro companheiro na alegria e no desgosto que não cessou a tarefa pretendida. Thank you. Sem ela não consigo mais adormecer. Sem ela fico louco mesmo sem saber. Não tem mais nada que me importe, apenas este sentimento que eu vivo por ela. Seja onde for, com ela eu aprendi por mim a dar valor. E é tão verdade o que eu sinto, é tão profundo este amor que eu vivo por ela, por ela. E foi por ela que eu deixei uma outra história que não queria. Sigo sem medo de me perder nos braços dela. Eu peço ao tempo para parar e quero sempre viver assim, feliz com ela. Ela, e ela é tudo que eu sonhei. Não há mulher igual em nenhum lugar. Se alguma vez imaginei provar desse amor sem querer me enganar, será para sempre, eu não sei. São mil razões que posso encontrar se não viver esse amor com ela. Oh, oh, oh, oh. E foi por ela que eu deixei uma outra história que não queria. Sigo sem medo de me perder nos braços dela. Eu peço ao tempo para parar e quero sempre viver assim, feliz com ela. Ela, e ela é tudo que eu sonhei. Não há mulher igual em nenhum lugar. Se alguma vez imaginei provar desse amor sem querer me enganar, será para sempre. Que Deus te proteja. Tu estás comigo.

que caminas tú, atónito con lo que me dijiste tú. Tú me dices si te doy, tú me dices si te doy mi teléfono o te doy, o te doy. Pone la cara roja y me palpita el corazón. Camarón, camarón, el cuerpo.

satisfaz. Ai, sou eu, sim, sou eu. Quem põe a minhoca porque eu não é capaz. Ai, sou eu, sim, sou eu. Eu levo na cama, mas com a minhoca não satisfaz. Il est 18h53 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, notre émission arrive à sa fin. Mais avant, j'ai un petit message à passer. Donc, c'est pour vous dire que le consulat honoraire du Portugal à Orléans a changé son numéro de téléphone. Donc, je vous donne son nouveau numéro. C'est le 02 38 62 68 86. Donc je répète, le consulat honoraire du Portugal à Orléans a changé son numéro de téléphone et le nouveau c'est le 02 38 62 68 86. Et aussi que Radio Arc-en-Ciel recherche 3 animateurs en langue française. Donc ça peut être animateur ou animatrice, bien sûr. Donc un animateur ou une animatrice pour de l'accordéon français, un animateur ou une animatrice musique moderne, musique d'aujourd'hui, et aussi un animateur ou animatrice musique de nos régions. Donc si autour de vous ou vous-même, autour de vous, vous avez des connaissances de personnes qui aiment la musique, qui aiment faire de la radio, donc ils peuvent nous appeler au 02 38 43 48 00. Et on leur donnera toutes les explications. Aussi pour vous dire que, comme vous avez dû entendre déjà sur nos ondes, Tony Carrelli se produira au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Et Radio Arc-en-Ciel est partenaire de cet événement. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous appeler au même numéro que je vous ai donné, hein, au 02 38 43 48 00. Et surtout que Radio Arc-en-Ciel vendra aussi des billets d'entrée ici dans nos locaux. Donc voilà, pour ma part, je vous dis à vendredi prochain. Je vous souhaite un bon week-end et ceux qui partent en vacances ou qui y sont déjà, je leur souhaite des bonnes vacances. Yeah. passarinhos, canto novos e velhinhos, é tudo à portuguesa. Dançam altos e baixinhos, em cima ou debaixo da mesa. E o vira, danço, danço. Elle danse et tout le monde la reconnaît.